cadeia, hein? Bacana e quem comei, com campeão que canta em cumbia, beia, hein? Vamos voar.

gente entra na segunda voz, ó. Ó. Aí vai, a segunda voz. É que vai cantando tudo aqui, ó. Essa partezinha aí que quando o refrão subir, que é a segunda voz. Esse daí é bom, é bom. Entendeu? Continua. Quando ficar um pouco tiagem, baixo, aí eu vou. Esse daí. Aí você vai. Tá, não, já vai gravando aqui, tu vai só ouvindo. Vou deixar cantar no começo, quando for o nosso refrão que tu lembra. Uh-huh. Ó, vai sozinho, não quer se tu cantar não, tu vai só ouvindo. Uh-huh. Ó, vai cantar bem aqui, ó. Pode ir cantando aí, mamão. Segunda voz lá. Tá bom, aqui. Nota que tu entrar bem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ó. Aí é a segunda voz que tu vai usar aí, até o final. Uhum. Que aqui tu tá só. Entendeu? Então aqui tu for puxar, ó. Aí tu já canta junto. Aham, uhum, tá bom. Tu vai ouvindo, tu vai ouvindo calado, ó. Vai ficar ouvindo, ó. Aí vai, canta essa parte quando chegar bem aqui, ó. Ele vai finalizar aqui sozinho, ó. Agora tu já vai cantar, ó. Aham. Tá. Aí que tu é. Tá. Mas se tu quiser cantar tudo embaixinho, tu canta que aí eu tiro. Tá bom. Vê o jeito que tu acha melhor. Uhum. Eu vou botar do começo e tu canta baixinho. Aham. Aí quando for pra o teatro, eu tiro um pouquinho e eu tiro aqui. Tá, tá bom, tá bom. Tá valendo. Pode cantar junto. Yayo imakabe ne kam kumiabe ne kumiabe. Yayo imakabe ne kam kumiabe ne kumiabe. Makami kai kumre makapiyokti kam ne kumiabe yane. Makami kai kumre makapiyokti kam ne kumiabe yane. Kama mi kamaran ye yo kaben ma nyumi mo kabene. Kama mi koi beki kamaran ye yo kum iabe ma. Ye yo ima kabene kam kum iabe ne kum iabe. Ye yo ima kabene kam kum iabe ne kum iabe. Makame kai kumre makapi okti kamne kumia beyane. Makame kai kumre makapi okti kamne kumia beyane. Yui makabe ne kam kumia be ne kumia be. Yui makabe ne kam kumia be ne kumia be. Makami kai kumre makapi okti kamne kumia beyane. Makami kai kumre makapi okti kamne kumia beyane. Por favor, vai. Saiu o sinal, né? Aí tá querendo tentar voltar ele, no caso. Onde saiu foi o sinal da antena? Ah, pra tu saber como que é, né? Se saiu ou se voltou os canais. Ah, tá. Não, então depois tu dá um manjo e tu me fala. O ideal agora para quem usa o Elcio é comprar um novo receptor da parabólica, que não tem recarga, não tem gasto. Aí tem mais fácil um Sky, né? Não? Se for um pequenininho. É, manda foto aí. E aí eu vejo, manda no zap, tá? Eu dou uma olhada aqui. Falou. O dele já é a parabólica digital. Será que ele está usando ele na telada? O ideal era usar ele na anteninha fechada. Já já não tem. Vou salvar aqui esse projeto para não ver o dia de salto. Muito bem, Manu Batidão, o som que você conferiu aqui na 98, na Líder FM. Tivemos também Henrique e Juliano, tem mais uma chegando, já são 17 horas, mais 38 minutos. Você de bem com a vida, ligado aqui na Líder FM, nesse clima legal, sextou, né? A galerinha ligada, sintonizada, 991052029, é o WhatsApp aqui da Líder. Tem mais um som legal chegando aqui pra você que tá aí em sintonia de bem com a vida aqui com a gente, beleza? Tem André e Renan chegando essa aqui, ó. Muito bem, André e Renê aqui na Líder FM. Agora tem João Gustavo e Murilo, as melhores passando e você ligado. Daqui a pouquinho tem Amado Batista. Pega leve nas loucuras, senão eu vou surtar na rua. Eu sou emocionado e você sabe bem. Não tinha nada sério, mas achei que tinha. Matei sua vontade, aí que eu errei. Problema desse tipo da saudadezinha. E corrigiu lá quem me usou. Nunca tinha nada sério, mas a gente ria. Matei sua vontade, aí que eu errei. Problema desse tipo da saudadezinha. Quem me usou, nunca prometeu me amar, trouxa eu. Já achei que isso ia virar, se eu não me prendesse. Em todo beijo sou, não tava rodado, carentão de louco. Quem me usou, nunca prometeu me amar, trouxa eu. Já achei que isso ia virar, se eu não me prendesse. Em todo beijo sou, não tava rodado. Sou daqueles que tem a cabeça no lugar. Não vou aguentar uma foto sua falando hoje tem. Pega leve nas loucuras, senão eu vou surtar na rua. Eu sou emocionado e você sabe bem. Não tinha nada sério, mas achei que tinha. Matei sua vontade, aí que eu errei. Problema desse tipo da saudadezinha. Todo beijo sou, não tava rodado, carentão de novo. Quem me usou, nunca prometeu me amar, trouxa eu. Que achei que isso ia virar, se eu não me prendesse. Todo beijo sou, não tava rodado, carentão de novo. Essa música é pra quem já arrumou alguém muito especial na sua vida. Aquela acertada, né? Acertada de verdade. Eu pedi tanto pra Deus que Ele mandasse pra mim um amor assim. Caprichou até demais, e o que eu ganhei foi bem mais do que eu perdi. Aí você chegou voando e foi logo pousando no meu coração. Fez minha vida sem graça ganhar emoção. Emoção. Era uma vida muito largada. Não tinha amor, não tinha nada. Minha loteria que acertada. Você chegou e mudou a parada. Você chegou e mudou a parada. E pra mudar a parada, chega pra cá, Maria Cecília e Rodolfo. Olá, Vinícius. Tamo junto. Que acertada, hein? Aí você chegou voando, foi logo pousando no meu coração. Fez minha vida sem graça ganhar emoção. Emoção. Era uma vida muito largada. Não tinha amor, não tinha nada. Minha loteria que acertada. Você chegou e mudou a parada. Era uma vida muito largada. Não tinha amor, não tinha nada. Você chegou e mudou a parada. Pararará. Você chegou e mudou a parada. Que acertada, Juan Marcos. Faz e barulho Vinícius. Pra Maria Cecília e o Rodolfo. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Que felicidade. Já não sou daqueles que tem a cabeça no lugar. Não vou aguentar uma foto sua falando hoje tem. Muito bem, essa é a 98, né? Galerinha de bem com a vida, ligada aqui na Líder FM. Mais músicas, sempre você ouvindo. Já são 17 horas, mais 52 minutinhos. Desde já vou agradecendo o carinho, a sintonia de todo mundo, de toda a rapaziada. De você que tá ligado, tá antenado, sintonizado aqui com a gente. Agradecendo demais, né? Toda a galerinha em sintonia. Hora certa, 17 horas, mais 52 minutos. Forte abraço aí pra toda a galera que tá em sintonia com a gente. Pessoal pela internet, pelo Brasil aí afora. Ligadinho aqui na programação da 98. Sextou, moçada? Vou pro intervalo aqui rapidão. Lembrando que a Mega Sena tá acumulada, né? Você não pode perder a oportunidade de fazer aí aquele jogo, a sua fé na Mega Sena. Daqui a pouquinho tem mais música, fechando, finalizando a nossa edição do programa por hoje. Apoio Cultural. Alô você! Acumularam de novo! É isso aí, caro apostador! A Mega Sena e a Mais Milionária acumularam de novo! Agora com previsão de prêmio para este sábado em 42 milhões na Mega Sena e 53 milhões na Mais Milionária! Faça suas apostas, adquira nossos bolões e aumente suas chances de ganhar. São 95 milhões de reais só na Mega Sena e na Mais Milionária. Aposte, confie na sua sorte e boa sorte! Vamos jogar, gente! Atendimento personalizado é aqui, na Oficina Garagem 279. Cada cliente é único e especial. Nossa equipe está pronta para atender suas necessidades e oferecer soluções personalizadas para seu veículo. Alinhamento, balanceamento, suspensão, pneus, ar-condicionado, linha leve e pesada, acessórios, escapamentos e peças em geral. Conte conosco para um serviço diferenciado. Oficina Garagem 279. Na saída para o site da Vale, próximo ao Garibaldi. Fone 94-988-17-5303. E você roda a cidade inteira pra cuidar da sua vista. Ótica Safira é a preferida. Atenção cidade, a Ótica Safira apresenta uma super promoção em joia, óculos e relógios. Não apenas isso, a Ótica Safira oferece uma incrível variedade em lentes, óculos de sol e armações de diversas marcas e modelos. Não perca tempo, agende já sua consulta de vista pelo menor preço. Consultas disponíveis de segunda a sábado, com entrega dos óculos no mesmo dia. E tem mais, aproveite a conveniência de parcelar em até 12 vezes em todos os cartões. Visite a Ótica Safira na Avenida Pará, número 512, ou entre em contato pelo WhatsApp 94-992-37-1293. Ótica Safira, uma nova visão para você. Ótica Safira. Associado Sicredi Sudoeste. Nossa Assembleia 2025 já tem data marcada e a sua participação garante recursos para os projetos sociais da sua comunidade. Anote em sua agenda, dia 6 de março, às 20 horas, com transmissão ao vivo. Para participar é simples. Acesse seu app Sicredi, clique em menu, em seguida Assembleias. Além de fortalecer a cooperativa e gerar recursos para a comunidade, você ainda concorre a prêmios. Participe! Dúvidas, fale com seu gerente. Assembleia Sicredi 2025. Cansado de ficar correndo em todas as lojas da cidade para encontrar o que precisa? Então não perca mais tempo e venha para a Comatel. Aqui você encontra tudo em material elétrico, iluminação, hidráulicos, ferramentas e EPIs. Sem falar que também temos o melhor atendimento com os menores preços e as melhores condições de pagamento. Comatel, iluminando sua vida. Avenida Pará, fone 99116-3008. Atenção, Ourilândia do Norte, Tucumã e região. Tem de tudo, materiais para construção. Um novo e mais amplo prédio próprio para atender melhor todos os nossos clientes. Tudo do básico ao acabamento, com muitas novidades atuais em lustres, sanitários, pisos, tintas e tudo que você precisa para a sua obra. Tem de tudo, materiais para construção. Na Avenida do Aço, em frente ao Estádio Municipal de Campo, no setor Alto Paraíso. Tem de tudo, materiais para construção. Aguardamos vocês. Unigás, o melhor gás de Ourilândia do Norte. Estava cozinhando e o gás acabou. Pede que a gente entrega rapidinho. 991418836. Temos gás de cozinha, água mineral e carvão. Compre aqui e ganhe um lindo brinde. Cozinha completa tem gás de qualidade. Então, compre na Unigás. No Encanto das Embalagens, você encontra uma grande variedade de produtos para eventos e estabelecimentos comerciais. Com um espaço bem organizado e confortável, o estabelecimento facilita a circulação dos clientes e a escolha dos produtos, garantindo uma experiência de compra agradável. Oferecemos soluções que atendem à necessidade de cada cliente, seja para o atacado ou varejo, com preços justos e entrega rápida. Avenida das Nações Centro, fone 99188-2701. Encanto das Embalagens. Chama! No dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. E de repente ouvi a campainha e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Quase não acreditei que elas eram pra mim, mas quando eu vi um bilhete que dizia assim: nosso amor foi bom enquanto durou. Chorando e segurando o maldito buquê, perdido ainda tentando entender o porquê desse desespero. Eu quero ouvir quem é goiano, quem é sertanejo. Ei! Pro Mariane, você me

Ta ne me ba mo me a be no a be no wa no bi kwa a ne no o me ba mo a ne no o me ba mo a ne ku me a ro ma be no ba no a no banho biqua gume arama beno banho abe no banho biqua gume arama beno banho abe no banho biqua gume cameio cabelo cortado. Peraí. É, eu vou começar de novo. Tá, mas tá. Tá muito. A minha voz tá muito alto, né? Aí. Não, a voz tá muito alto não. Porque a garganta não vai estar deixando. Mas nós podemos ir por parte, aí para e continua. É. Eu vou de novo, tá? Começar do início. Aí eu vou cortar de novo. Tá, não, vai começar. Valendo. Ta ne me ba mo me a be no a be no wa nyong bi kwa ta ne me ba mo me a be no wa nyong bi kwa a ne no mo me ba mo ne no mo me ba mo ne gume aroma beno banho a beno banho biqua gume aroma beno banho a beno banho biqua gume aroma beno banho a beno banho biqua gume cameio cabelo cortado a beno banho biqua gume cameio cabelo cortado a beno banho biqua ta ne me ba mo me a be no wa nyo bi kwa ta ne me ba mo me a be no wa nyo bi kwa a ne no mo me ba mo a ne no mo me ba mo a ne gume aroma beno banho a beno anho biqua gume aroma beno banho a beno banho biqua gume aroma beno banho a beno banho biqua gume cameio cabelo cortado a beno banho biqua gume cameio cabelo cortado a beno banho biqua. Ele é grande também, hein? As partes da frente, essa é a melhor parte, deixa eu ver. É porque o hino é grande. Chega quanto minuto ele é? 5 minutos? Bora ver aqui. Não é tão grande não. Ah, quero. Não, eu quero. Eu quero gravar tudo de novo. De novo, né? É, porque a minha voz não tá bem. Tá acompanhando o tom, né? É, mas eu quero gravar. Vamos botar de novo, então. É. Prepara a voz. Tá valendo agora. Um, dois, três, gravando. Tá ne me bamo me abeno abeno anyombi kwa. Tá ne me bamo me Abeno anyombi kwa Ane no mami bamo ane No mami bamo ane Gume aroma beno banyo Abeno banyombi kwa Gume aroma beno banyo Abeno banyo bikwa Gume aroma beno banyo Abeno banyo bikwa Gume kamia yuka ben kotaro Abeno banyo bikwa Gume kamia yuka ben kotaro Abeno banyo bikwa Tane me bamo me abeno Abeno banyo bikwa Tane me bamo me Abeno anyombi kwa Ane nam ame bamo ane Nam ame bamo ane Gume aruma beno banyo Abeno banyombi kwa Gume aruma beno banyo Abeno banyo bikwa Gume aroma beno banyo Abeno banyo bikwa Gume kamie yuka ben kotaro Abeno banyo bikwa Gume kamie yuka ben kotaro Abeno banyo bikwa Esse voz é bom, ó. Tá nem ba mame a beno. Ah.